Uma crise política se instaurou no Reino Cogumelo. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo do Baixo Frente Soco mostram o que seria a Princesa Peach em uma corrida de kart com os irmãos Mario e Luigi e Bowser, soberano do Reino Koopa e inimigo de longa data do Reino Cogumelo. Nossa equipe procurou a regente, mas foi recebida pela assessoria de imprensa do reino, que limitou-se a dizer que a princesa se encontra em outro castelo. Jogos e diversão começando a sua 162ª edição. Depois de um episódio de reviews, nada melhor do que outro episódio de reviews. Nessa semana, a Debs, o Moloch, o Killer Jabuti e o Diego GC, lá do Phoenix Down, fazem reviews e dizem pra gente o que eles têm jogado. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Vai, abre lá! Deb, seja bem-vinda à nossa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, mais uma vez. Muito obrigada, é sempre muito bom estar com você. Tá certo. Antes aqui, deixa eu dar dois centavos de recados. Debs, o primeiro é que eu agora lancei um livro. Eu sou colaborador de um livro. Que coisa absurda. Tá sabendo, né? Então, o Arthur, nosso querido Lodobardo, e o professor Guilherme, que foi professor da Debs, não foi? Foi. Debs. Uhum. Professor Guilherme Xavier, lá da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, eles organizaram um livro, O Jogador de Mil Fases, que é um livro que tem diversos textos de diversos autores acerca de diversos aspectos em jogos eletrônicos e sobre jogos eletrônicos em si. E então temos textos do próprio Arthur, temos texto do professor Guilherme, que é o que abre o livro, do Arthur é o que fecha, o meu, que é o segundo texto do livro, tem o texto da Lilith, nossa Isabel linda, o professor Rian, lá da PUC também, e uma galera aí. Esse livro já estava à venda em versão digital lá na Amazon do Brasil. Olha aí, coisa chique, elegante. Pra você vale que tem pena, o seu Kindle, e pra você que não tem Kindle, você pode pegar aplicativo do Kindle em praticamente tudo que anda e se mexe hoje em dia, né? Eu não sei quanto tá exatamente, tá 9 e qualquer coisa, 9,34. Tá baratinho. Baratinho, e quando sair a versão em papel, a gente avisa aqui também. Outra coisa é que eu, de novo, fui lá no podcast dos outros, eu estive lá no Continue do Phoenix Down, com o Diego e a Nath lá do Phoenix Down mesmo, o Caio do IG e o Roberto do Matando Robôs Gigantes. O Continue número 2 é sobre jogos casuais, está linkado aí, bem como o link da Amazon. Então você baixa e ouça e compra o livro e leia. E quando o livro sair em papel, compra de novo e pede autógrafo do Arthur, que ele tá famoso agora, que ele tá na rádio, inclusive. Beleza? Mas o mais famoso que o Arthur é a Debs, que vai ler o nosso primeiro e-mail. Caraca, eu sou muito famosa, cara. Demais, cara. Eu fico impressionado, mané. Eu não consigo andar na rua. É muito difícil. Tá lagado também, né? Hoje foi foda no Rio. Ah, exato. Piada. Ah, que piada boa. Ah, tá certo. Vamos começar aqui com o primeiro e-mail. Daniel Cru, que não foi assado. Ha! Foi ótimo. Mas com essa água toda que caiu hoje, né, no verão, pode ter sido cozido. Tá certo. O final de semana foi antecipado e o dia de cozido agora é quê? Quarta. Vamos lá. Olá, baixos, frente dos socardos. É pra mim, é. Que isso? Sou Daniel Cru, moro no ES, 27 anos, fisioterapeuta em busca de uma gata. Não, que coisa absurda. Que isso? Conheci o podcast recentemente e estou ouvindo alguns antigos conforme tem tempo. Então, ouvi hoje o podcast sobre Diablo 3. Provavelmente o melhor podcast sobre o tema que me lembro de ter ouvido. Poxa, que bonito. Lindo. Porra, que é. Parabéns. Porra, foi o 96, eu acho, por aí. 96. concordo com muita coisa, discordo com muitas outras. Na minha opinião, Diablo é um jogo de loot, de migalhas, como falaram. Logo, a Auction House foi a pior implementação feita no jogo. Sendo assim, gostaria de saber quando haverá os podcasts sobre o assunto, visto que muitas mudanças aconteceram, inclusive o anúncio do fechamento da AH. Diablo já era. Dois episódios sobre. Já deu. E a expansão provavelmente sairá ano que vem, além de Paragon e tudo mais. Abraço na frente e soco embaixo. Pra você também, Daniel Cru. Esse foi o melhor cumprimento, cara. A gente tem que passar a usar ele sempre. Abraço na frente e soco embaixo. Chico Neto, galera, vocês vão como para a próxima geração? De PC, Xbox One, Wii U, Steam OS ou PS4? Acho que o melhor combo é PS4 e PC, porque o único exclusivo que eu vejo é o Clear Instinct, no Xbox no caso. O Dead Rising 3 nem tem split screen, e o Halo pra jogar em console, em controle, é tenso. Eu vou comprar o que eu conseguir, cara. Faz melhor até, inclusive. Eu não tenho dinheiro. É, mesmo que tivesse, cara, melhor é... Não gasto dinheiro com você, não. Tem 50 motivos pra não comprar outro videogame agora. Eu comprei um Xbox... Eu levei 3 anos pra comprar o PS3. Eu comprei um Xbox 360 essa semana, usado. E o que vocês acham da Black Friday Brasil? Uma aposta. Uma vergonha. Eu tô trabalhando no Procon agora, aqui no Rio de Janeiro, né? Fazendo umas coisas lá. E aí tem um mural lá que fica sempre com coisas, né, sobre defesa do consumidor e pans. E aí tinha lá vários recortes de jornais. Black Friday no Brasil. Bababá, bababá. Só nego metendo malho. Aqui o e-mail dele, eu acho que melhorou muito. Tinha Xbox 360 por R$600 nas americanas. Esse é o preço normal de um Xbox 360 agora. Mas ainda tem muita coisa pelo dobro da metade, kkk. Aí, só sendo o rei do camarote, o amigo do Ilapso. Caralho, por que nego acha que eu sou milionário, mané? Eu não entendo isso. Nem sei, ninguém sabe que milionário é o PH. Ops, opa. Olha aí, verdades foram ditas agora. Ninguém sabe que ninguém o Ilapso é o ninja inimigo. A verdade da verdade e o ser da eternidade. Mas aí todo mundo já sabe, né? É, mas ele todo mundo sabe. Que ele mora num palácio na Gávea. Mas é isso aí, Mas enfim, ser amigo do Ilapso tem lá suas vantagens, né? Tem contatos. Aquele que aí, maravilhoso, quem indica? Antes um parênteses, ó, vocês estão ouvindo de fundo o irmão da Deb jogando Dota. Isso. Ó, um BR típico se comporta assim, ó. Hepatite, Maria Luz. Hepatite. vai lá, pode ler. Tá certo. Ai, olha, se quiserem matar, fica à vontade, tá? Dadinho. Ele falou ninja inimigo agora aí? Foi isso mesmo? Não. Ah, tá. Vamos lá, em meio do Dadinho. Fala, galera do Baixo de Frente Soco. É site? Não, cachorro? Opa! Aqui quem fala é o Atos, cujo nickname de CS é Dadinho. Gostaria de agradecer a todos os participantes desse negócio que me proporcionou diversas horas de diversão. Diversão! Opa! Diversão da vez! Apesar de ser um ouvinte novo, ainda não acompanho os casts mais recentes, exceto pelo último lançado, o 61, pois comecei a escutar desde o início. No momento que escrevo o e-mail, eu parei no 55. Reviews 5. Aliás, que história é essa de Senhor da Sanidade? Confessou ter feito anal e ser o passivo aos 4h48. Tem que ver isso aí. Aí, pô, aí, isso aí. É velocidade, né? Produção, coloca aí esse trecho agora. Produção, sou eu mesmo? É. Quanto tu ganhou, teu X1 aí, maluco? Porra, óbvio que ganhei, velho. Quanto rato, né? É o StarCraft? Ah, era outra coisa, né? Ah, não, era anal. Era anal? Entendi. Era anal. Ganhei no X1 de anal. Tu era o ativo ou o passivo? Porra, né? O que tu acha, porra? Não sei, cara. Passivo, acho óbvio. Acho que é passivo. Né? Mas foi melhor de três? Sim, sim. E tu ganhou nas três? Óbvio. Tá bom. Tá gravando? Tá gravando. Puta. Não, mas isso não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Beleza. Ainda vai entrar fora de contexto, assim, Bom, isso não é novidade pra ninguém, né? Todo mundo sabe que o seu eternidade curte. Agora, vamos lá. De qualquer forma, deixo minha lista com algumas coisas que aprendi com esse podcast que vai ser, né, tá sendo. A qualidade de áudio e edição do cast 161 em comparação a 55 tem uma evolução considerável. E a intro do cast 161 ficou sinistra. Obrigado. O 161, Debs, foi o nosso Rei Leão. Depois de muito tempo eu lembrei que ele existia, terminei e coloquei. Leão. Nem lembra mais, né? Eu lembro. Ah, também. Sei, Maria. Eu já não lembrava, eu tô retardado. Que obrigado, isso? A edição melhorou mesmo. Temos melhorado, né? A tecnologia, né, tem melhorado. O fone da galera foi melhorando com o tempo também, né? É. Esse que tá ali. Pois é, a infraestrutura tá melhor. É. A frase há muito tempo atrás é errado. O correto é há muito tempo, tá certo. Não tá certo. Faltou o H. Escreveu errado. Do A, tá? Continuou errado. Continuou errado. É A do verbo haver, rapaz. Há muito tempo. A correção foi feita. Os participantes são fofoqueiros malditos, sempre. Quero te dar. Ok. Só demorou uns 20 casts para eu conseguir diferenciar o mestre Splinter do Senhor da Eternidade. Isso não será mais um problema, porque eles não participam há séculos. Aí, feia pedra, hein? Aí, a roupa suja foi lançada, hein? Tacada. Alguém tocou. Até fedeu. A palavra negócio tornou-se um gatilho de memória para Alexandre Foto em relações sexuais. O negócio é dizer veremos. Opa. A gente pode pular o meio. Até o cast 55, a honra no CS do Magic Painter não foi recuperada e não será. Tu sabe do que ele tá falando, né? Sei. Caraca, eu nem lembrava mais disso, cara. Aí. Que isso, eu não esqueço. Por isso que é bom ter um ouvinte novo de vez em quando, cara, pra lembrar dessas coisas. Voltou então depois de 3 anos, volta aqui o desafio, Debs. Mass Splinter, X1 no CS. Caraca, eu vou comprar agora pra ele o GO pro Mass Splinter. Vamos ver. Porra. Vamos procurar aqui agora o preço. Vai, segue aí. Foi lançado o desafio. Demorei a descobrir que a frase que inicia o cast é diversão da vez. Agora tá melhor. Agora Debs fala direitinho, né? Tá. Perdeu um pouco do charme da magia, né? Do desconhecido. Mas ficou mais inteligível. Ficou pra ser humano agora. Agora as pessoas conseguem entender. A pessoa entende. Cara, muita gente ficou triste quando descobriu, cara. Uma galera falou, porra, cara, eu achava que era qualquer outra coisa, menos isso. Pois é. Mestre Splinter é o sidekick do ninja inimigo. Era, né? Era. Jais. O Senhor da Eternidade é o sidekick do Ilapse. Jais. Era também, né? Abraços e é nóis. Sapinho! Sapinho! A gente tá todo mundo tendo. Quer dizer, também tem o seguinte, né? Mestre Splinter era o sidekick do ninja inimigo. Porque também, cadê o ninja inimigo? Onde está o ninja inimigo? Tá ausente também. Tá Mia também. Mia. Tá foda esse indiano. Mas 2014 vem aí, o retorno. Promete. O Reunion, ou não. Não, mas sim, o Reunion. O bonde retornará. Aqui, o Fly, nosso colega de faculdade. A gente falou mal dele. Fly, da Xuxa? Também, o esqueci qual é o nome dele. Coreógrafo. Funkeiro Sangue Bons. No podcast de X-Men, que foi aquela gravação de e-mails que estava aí o inimigo no carro, fui desmerecido. Falaram a inverdade que eu era ruim em futebol de videogame só porque eu estava levando vantagem contra os outros que jogaram contra mim. Exceto o inimigo. Em vez de FIFA Pro Evolution, que lançam de ano em ano, proponho o Ultimate Championship de futebol e videogame. International Superstar Soccer Deluxe. É atemporal. Não lançaram um game novo que fosse melhor. É verdade, cara. Baixa o Frente Pizza rolando com o videogame é o que há. Saudações vascaínas. Sacanagem. Espero que o Vasco ainda esteja na primeira divisão quando vocês lerem isso. Sacanagem. Ai, cara, ele mandou semana passada esse e-mail. Não deu. Não, mas não sei, né? Vai que rola o tapetense aí. Eu acho que o tapetão por Vasco é bom porque beneficia o Botafogo, porque tira o Atlético Paranaense. Eu tô torcendo. Mas eu... Olha aqui, Debs, eu tenho que procurar o seguinte, cara, pra te mostrar. Ah, já fiz que o Fly mandou esse e-mail. Cadê aquele print screen? Cadê? Eu tenho que procurar, eu tenho que achar. Cadê? Não, será? Aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o que o Flyer postou no Facebook, Debs. Umas 2 semanas atrás. Ó, vou ler, ó. Aqui, ó. 23 de novembro. Vasco vence o time reserva do Cruzeiro. 24 de novembro. Flamengo girou na Copa do Brasil, perde o jogo. 27 de novembro. Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil. Liberando uma vaga pra Libertadores. Não aconteceu, né? 1º de dezembro. Vasco passa fácil pelo Náutico. Não foi tão fácil assim. Cruzeiro recebe a taça e massacra o Bahia. Urubu perde, pã. 8 de dezembro, Edmilson faz gol histórico que deixa Vasco na primeira divisão. Cruzeiro, bababá, lalala. Botafogo vai ser o papel e termina o Brasileirão em 5º, terminou em 4º. Da zona de classificação da Libertadores. Rebaixados: Náutico, Ponte Preta, Curitiba e Flamengo. Posso 11 de dezembro. Nananã, Ponte Preta vence o Lanús da Argentina e rouba a vaga no Botafogo. Isso pode acontecer ainda hoje, vamos saber. Tem coisa que acontece no Botafogo. Mas o Vasco caiu, porra! Toma essa aí, lateral direito do Vasco. Errou. E o Flamengo caiu também. Mas enfim, PS, ainda tem uma Super Nintendo. É isso aí. Vamos fazer, cara, campeonato de International. Vamos fazer. Todo mundo joga com o Brasil. Acho que vai ser o melhor campeonato. Porra. Tá certo. Tá certo. Vamos lá, o Sol de 16 anos. Ah, 16 anos. Faz tanto tempo. Bom Jardim, Rio de Janeiro. Acaba de ser muito falso, Deb, sério mesmo. Tu tinha 16 anos anteontem, mané. Que mentira, cara. Tá com 18 agora, porra. Que mentira, cara. Que mentira, eu já fiz 20, tu nem sabe. Olá, funkeiros malditos. Gostei muito do episódio 161. Obrigado. Me entreteu enquanto olhava as ofertas de Black Friday. Talvez ele tenha dito Black Friday mesmo. Ah, não. No Steam foi Black mesmo. Não foi, foi Leque, não. Ofertas de Black Friday na Steam, pois são muitas promoções para pouco dinheiro, tá certo? Tô nessa daí. High five. Sobre o Wolf Among Us, eu ainda não tive oportunidade de jogar, mas fiquei com bastante vontade após ouvir o review. E assim que ele entrar com aquele desconto, eu compro, tá aquele certo? Aquele desconto. Aquele desconto mara de Natal. Referente ao Battlefield 4, joguei um pouco na casa de um amigo e achei o jogo sensacional. O Levolution está incrível. O jogo reafirma o BF... Melhor que o COD. Melhor que o COD, de uma maneira esplêndida. Fiquei decepcionado com o Batman Arkham Origins, joguei o Asylum e o City em sequência para depois jogar ele e acabei trombando com o Mas do Mesmo 3 vezes seguidas. O modo CSI que o Dalgo falou está muito chato. Muito chato. Assassin's Creed 4. Ah, sim, um adendo. Eu nunca consegui jogar nos Batmans, porque meu computador não aguenta. É? A gente faz aquele esquema. Eu compro e eles não rodam. É ótimo. A gente faz aquele esquema. Tu joga. A gente arruma e tu joga aí. Eu vou ter que fazer um viradão, né, na tua casa pra jogar. É, padrão. Assassin's Creed 4. Não, olha só, desafio você a conseguir fazer isso. Porque tu vai tentar, tu vai chegar aqui, beleza. Aí vai começar a jogar o Batman. Aí vão me chamar pro Dota e eu vou ter que jogar Dota. Aí vão te chamar pro Dota e tu vai querer jogar o Dota com os gráficos incríveis aqui no meu computador. Exatamente. Exatamente isso. Cara, eu não consigo fazer nada. Eu tento fazer um dever de casa aqui com Dota. Datinha. Vaga. Então tá. Assassin's Creed 4 Black Flag. Está incrível. Sou fã da série e pra mim esse e o 2 estão no mesmo patamar. As batalhas navais estão simplesmente fantásticas. A jogabilidade está bem fluida. A história não é aquela história. Ficou bom. No nível do Revelations, mas está muito boa e o final é bem triste. Esse é o único jogo da franquia em que eu estou buscando 100%, pois todos os outros só que prestava era a campanha principal, pois o resto era um saco. Mais uma prova que a equipe de localização do jogo fez excelente trabalho. Anexo. Ele mandou uma imagem aqui de alguma coisa do jogo que tá escrito assim: 11. Peter Beckford, o ancião com S. Opa! O ancião com S. Fora que, assim, essa galera que dublou o Assassin's Creed 4 parece que é nova, né? Eu conversei com o pessoal de dublagem. Parece que tem alguns aí que estão começando, enfim. Ficou meio ruinzinho, assim. Acho que tem muita gente nova de uma vez só. E acho que isso prejudicou um pouco o resultado final, assim. É tipo time de futebol, né, cara? Tu não bota o time junior inteiro pra jogar o campeonato que vale de uma vez só, né? Vai colocando aos poucos. Eles cometeram esse equívoco aí. Não ficou tão bom. Ainda mais se a gente comparar com outros jogos que saíram há pouco tempo, o Rise e o Battlefield 4, com a dublagem, o Batman também, com a dublagem muito, muito melhor, assim, um pessoal muito mais cascudo dublando. Mas acontece, é isso aí mesmo. O importante é que venha dublado, né? O importante é ter opção. Por fim, Diego. Olá, galera do Bastante Soco, me chamo Diego, tenho 26 anos e sou programador de C#, ASP, né, que ele quer dizer, ASP.NET, Java, com Android e, bom, apesar de não me considerar muito bom, Campinas, São Paulo. C#, esse símbolo C# é uma nota musical, acho que é Dó, eu acho que Dó se escreve assim, com C tralha. Olha o Mola Debs cantando, ó. Canta muito esse garoto, canta muito. Ele é gay. Esse é o meu primeiro e-mail que envio para vocês. Gostaria de agradecer pelos bons momentos nos quais vocês me proporcionaram risadas durante o meu trajeto casa-trabalho, da qual me toma umas 2 horas diárias. O jeito com que os temas são tratados, as informações, brincadeiras, me lembram muito os meus tempos de escola e faculdade. Por isso, gostaria de agradecer pelo excelente trabalho e que continuem assim. Se possível, tentem falar mais sobre jogos para o 3D. Nunca pensei que iria me divertir tanto com a Nintendo desde os tempos de Super Nintendo. O episódio de hoje, por exemplo, tem o review do Moloch do Zeldinha novo, né? E a gente tem que fazer uns programas de 3DS mesmo, tá? Muita gente tá com o console, a gente tem como falar. PS, Ilapso, você era um dos tradutores do Battle Royale na saudosa Silêncio? Eu era, Debs? Não sei, será? Era eu mesmo. Era eu e o Crusher, Nini. Éramos nós. Sissi, muito obrigado por traduzir essa obra. E Debs, continue imitando quem? O Silvio Santos. Silvio Santos. A minha filha número 2 está aqui gravando esse e-mail com você. Tá certo, cara, tem que fazer o concurso a melhor imitadora de Silvio Santos do Brasil. Afinal, vai ser a Debs e a Ivete Sangalo, mano. Aposta na Debs, mano. Aposta na Debs. Te manda a real. PS2, um beijo pra minha noiva Adriana. Amo muito. Olha aí, que bonito. Beijo, que Adriana. Beijo, Adriana, do Diego pra você, da Debs, pode ser. E um beijo do Diego pra você. Ele te ama muito. Agora peça aí em casamento e pare de rolar, porra. 8 anos já de noivado. Sacanagem, né? Já pensou se fosse mesmo, cara, se eu cravei. Nem duvido também. É isso aí, esses foram os e-mails que vocês enviam para eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E lembre-se também de comentar lá no site, se quiserem. É isso aí. É site? É site, cachorro? Cachorro? Que cachorro o quê? Sou cachorro, não. Porra. Vamos lá, vamos então, né? Vamos pro programa. Diversão na veia! Querida, diga pra mim o que você está jogando aí na sua casinha linda. Eu estou jogando Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon é um jogo que parece muito divertido, mas eu não faço ideia do que se trata. Que jogo é esse, Dedé? Muito mal comparando, é o The Sims dos desenvolvedores de games. Entendi. Não, é legal. Você é um nerd que tá lá na sua garagem e você começa a criar os joguinhos e pá, e você tem seu computador e você define se vai ser um jogo de estratégia, se vai ser RPG, define lá qual vai ser o tema, zumbi, pirata, essas coisas assim. Aí você pode criar engine diferente, todos os parâmetros do seu jogo você pode escolher lá, e aí você cria um joguinho e publica. Se o seu jogo for bem sucedido, você fica rico, vira o milionário dos games. E aí você consegue ir pra um escritório grande, pá, e contratar pessoas, e você pode contratar pessoas famosas, e pá, e tem publicidade, e o jogo pode dar merda. E como aconteceu comigo muitas vezes, você pode quebrar financeiramente, pá. A Debs faliu a BFS Games umas 3 vezes já, mano, esse fim de semana. É, já foi mesmo. Mas sim, pelo que eu entendi, você começa na garagem. Com um controle, começa na garagem. Um vagabundão e um DeLorean na garagem, isso, né, só com as paradinhas. E aí, beleza, você começa com carinha, você é um carinha e começa a desenvolver um jogo. Eu sou mulherzinha. Mulherzinha, tá, você é menininha, mulherzinha é muito feio. Você é a menininha e tá lá desenvolvendo o teu jogo. E aí você recebe tipo um número de pontos que você vai distribuindo entre algumas coisas, é isso? Essa parte que eu não entendi. Porque eu sei que tem lá design, tecnologia, não sei o quê. Você distribui aquilo, você escolhe em que você vai se dedicar mais, como é que funciona? Você escolhe, mas não é assim, conforme você tem os treinos, é como se tivesse uma aula. Uhum. Aí você escolhe qual é o assunto, e cada assunto dá mais ponto, ou em tecnologia, ou design, ou aumenta a sua velocidade na hora de fazer os projetos. Você vai fazendo um devezinho de casa, e cada fase é como se fosse um ciclo de desenvolvimento de um jogo, é uma fase. Ou, depois que você termina um jogo, é que você muda de escritório, ou isso é no meio? Não, é de acordo com o seu ganho financeiro, quanto dinheiro você ganhou com a parada. Porque o jogo, ele tem um alcance lá. Parabéns, você vendeu 200 mil cópias e faturou 2 milhões. Aí, pô, agora você precisa de um lugar maior pra continuar fazendo seus jogos. Uhum. Aí você vai pra um escritório, mas você tem a opção de continuar na garagem. Mas não é muito legal. É, não deve ser. Mas aí você vai contratando a galera e pulls e punts. E aí você também pode fazer uns trabalhinhos por fora, assim, tipo, uma animação, uma parada. Aparece um contrato lá. Tem uns freela. Aí tu faz os freela pra tu ganhar mais dinheiros. E contratar mais gente, mais e estúdio. Mais gente. E comprar mais Curaçonho pra galera. Caraca, Curaçonho. Delícia. Olha só, o jogo, você escolhe que jogo você vai desenvolver? Tu escolhe o nome do jogo também? Você bota o nome, você escolhe se vai ter mais mecânica ou mais design na parada, se o som vai ser mais importante do que o level design. Você vai definindo cada coisa. Escolhe a equipe, né, do jogo, né, de acordo com... E cada equipe tem uma pontuação, é tipo um RPGzinho nesse aspecto, né? O cara, sei lá, é graphic designer level 2 e o outro é gráfico level 5. Aí tu quer mais gráfico nesse jogo, bota o cara gráfico level 5 e deixa o gráfico level 2 em outro jogo. Dá pra fazer mais de um jogo ao mesmo tempo? Não. Acho que não. Não tentei. É porque a minha empresa não chega a ter muitas pessoas pra eu fazer mais de um jogo ao mesmo tempo. Mas eu acho que não, porque de vez em quando aparece um pop-up e aí você tem que definir lá os parâmetros do jogo, a configuração. Aí eu acho que se você tiver dois ao mesmo tempo, não vai dar pra fazer isso. Basicamente, escolha de parâmetros mesmo, né, na hora de desenvolver, escolha de equipe, e depois que você escolhe a equipe e os parâmetros, como é que você monitora o jogo? O jogo fica lá se jogando sozinho? É, as pessoas vão comprando o jogo. Aparece o review, né, de quatro, tipo, revistas, assim. Uhum. E aí elas dão a nota média lá, e aí rola também, às vezes, um hype, né, se alguém fizer uma propaganda. Entendi. Do seu jogo, aí tem lá hype, hype 17, não sei o quê, e aí vai vender mais. Aí tem os fãs que você vai ganhando. Mas tem como você tentar gerar esse hype? Tipo, tenta montar um viral, alguma coisa assim, entendeu? Eles chegaram a tentar alguma coisa nesse aspecto? Não, tem uma parte lá que é marketing. Uhum. Você pode botar no desenvolvimento do jogo. Mas eu acho que o hype depende mais assim, porque tem uma hora que você é chamado pra participar da G3. Aham. Uhum. Aí as pessoas vão ver seu stand e isso te dá mais hype. Uhum. Aí eu acho que é mais nesse sentido, assim. Não é nem de você controlar tanto o marketing. Por exemplo, você escolhe pra que plataforma você tá desenvolvendo o show? Escolhe. Você pode botar lá, você vai ser Game Boy, Super NES, PlayStation, só que tem outros nomes, né? É Game Box, né? Game Box. É. Aí, só que você tem que comprar licença e tal. Entendi. E aí fica lá os contadores de fã, né? Quantos fãs você tem, né? Isso. A sua. Fica sempre aparecendo em tela, pelo que eu reparei, né? O número de unidades que você vendeu de cada jogo seu, o número de fãs que você vai tendo, então fica tipo um sumário, né, da empresa, um sumário de estatística da empresa, né, aparecendo o tempo todo. Né? Mas aí você manda fazer o jogo, aí você aperta fazer jogo, aí já fez o jogo, instantâneo. Não tem nada de The Sims no meio, não tem um miolo de desenvolvimento não, né? Tem, você vai definindo as coisas assim, no meio. Uhum. Tá, isso que eu falei de design, sei lá, você vai fazendo no meio. Uhum. Aí só quando realmente fechou, não tem mais o que definir, aí faz o debug. Uhum. E aí tem lá, finish. Aí você termina o jogo e ele é publicado instantaneamente. E você pode gerar um game report. É pra você analisar, né? Assim, o que que deu certo, os prós e contras e tal. Aí, pra esse tipo de jogo é muito importante investir em som. A combinação de jogo casual e, sei lá, e público geral é muito boa. E essa galera famosa que você falou que dá pra contratar, é gente famosa de verdade ou é dentro do jogo, assim? Cara, sei lá, eu sou muito noob, mas... Uhum. Eu contratei um cara, eu não faço ideia de quem ele seja, mas tava lá, você ganhou um achievement por contratar uma pessoa muito famosa. Entendi. Falei, tá bom, então. Então, beleza, já é, contratei o Pelé. Ele é famoso? Pelé do videogame aqui, Pelé do VG. mas é bem interessante. Tem alguma coisa que te chamou mais atenção no jogo, positivamente? Uma coisa que se destacou e você falou, porra, isso aqui podia ter em outros jogos, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu não sei, é porque ele é bem diferente, assim, eu nunca tinha jogado alguma coisa desse jeito. O que eu achei legal é porque você tem que pensar o que é importante em cada tipo de jogo. Sim. Tá, você não vai fazer um jogo de corrida, não, corrida não é pra ruim, mas um jogo de tiro pra criança. A chance dele dar errado é muito grande. Aí, você botar um jogo de tiro pra um público adulto, pô, com certeza a receptividade vai ser maior. Mas aí dentro disso, você tem que escolher lá o que é mais importante. O gráfico, o visual do mundo, o som, a mecânica, essas coisas. Isso eu achei muito legal, assim, essa coisa de você pensar o que é importante em cada jogo pra ele dar certo. O escritório, você que organiza o espaço dele, ele vem meio que pronto já? Não, ele vem pronto. Vem pronto, né? E vem aquelas prateleirazinhas com o Super Meat Boy, etc, já vem, né? Você não escolhe nada disso não, né? É, não. Porque tem umas prateleirazinhas que ficam, né? Os bonequinhos de umas coisas maneiras. Cara, é muito maneiro. O jogo é muito maneiro. E o que tem de pior? De pior? O que você mudava aí no jogo? Tipo, filha da puta, manda essa porra aqui. Não sei se tem alguma coisa que eu mudaria, não. Eu achei ele bem, bem redondinho, assim. O que eu achei ruim foi a minha memória de barata. Aham. Porque se eu lembrasse mais o que eu botei num jogo pra ele dar muito certo, eu ia ter mais dinheiro e ia parar de quebrar a empresa. Mas é que é um problema meu. Então, Debs, diz pra mim o seguinte, tá? Eu quero que você me dê uma nota pro Game Dev Tycoon. E depois, vamos discutir aqui um preço de promoção de fim de ano do Steam, pro pessoal aí que tá ouvindo a gente comprar, gastar o precioso dinheiro ou não. Que nota você dá pra esse jogo Game Dev Tycoon? Cara, eu dou 10. Olha aí, que coisa bonita. Coisa eu dou 10. Pra mim, o jogo nota 10. O The Sims do desenvolvimento dos jogos. É, não teve nada que eu achasse ruim, não. Quanto é que vale? Vale quanto? Ou é por quilo? É por quilo. Eu não sei quanto tá, deixa eu ver. Dava 17, eu acho. 16, 17 reais. Cara, eu acho que ele vale os 17. Ah, de repente numa promoção. Né, se ele baixasse 10 reais. 10 reais. Pá. Botar ele 7? 7, pra eu comprar o meu, 7 reais. 7 reais. 7 reais, então. 7 reais é o que eu tenho na minha conta do Steam aqui. 7 reais e 80 centavos. Tá certo. Vendendo cartinha, vendendo os morros do Dota. É. Tá certo. 7 reais, tá bom. Tá bom. É 50% do valor, então, quando der a promoção de fim de ano do Steam aí, no 60% off, vamos geral comprar o Game Dev Tycoon. Podia ter multiplayer, né, cara? Pô, ia ser irado. Ia ser irado, né, competir com as outras empresas. Aí, ó, ponto de melhoria. Ah, melhoria. Pronto, acabou de ficar com 9. Porra. Era 10, virou 9. 10 virou 9. Aí eu vou montar Elapsed Corporation Development of America. Vou comprar. Aí tu pode comprar as empresas dos outros, sacou? Eu comprava a tua Baixo Frente Soco Studios aí. Fazer uma super ultra empresa, Lords do Fodeza. Quando eu comprar o primeiro jogo que eu vou fazer, dá pra fazer MOBA? MOBA? É. Não sei, não tentei. Pô, RTS, será que dá? Eu vou fazer o Torcida Fighter, sobre brigas torcidas em estádio. Com mais exércitos de pessoas seridas por sangue nos estádios brasileiros. Pô, mas aí tu faz de ação. Pode ser também, mas vai ser um MOBA. Vai ser um MOBA / RTS / jogo de luta. Porque tu vai controlando os heroes lá, mas aí chega uma hora que é tipo boss fight, aí vira um jogo de luta. O teu hero contra os caras. Vai ser o meu primeiro jogo. Vai ser o Defenders of Bandeirão. Bota esporte e ação. É, esporte, action, real time strategy e MOBA. Vai ser irado, mané. Vai ser irado. Pô, sensação. Sensação. Então, no Brasil vai vender milhões. Porra, só a torcida do Atlético do Vasco. Mano. É, então é isso aí. Game Dev Tycoon, nota 10 pra Debs, agora virou 9 porque não tem multiplayer, mas fico dada a dica. Tá chegando aí final de ano e você vai gastar seu dinheiro aí comprando o jogo? Fica aí mais uma dica pra comprar o The Sims dos videogame. The Sims dos gamers. Gamers. Valeu, Debs. Valeu. Debs. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. Guilherme Jabuti, diga pra mim, nosso querido amigo, o que você tem jogado nessa vida? Bem, Pivot, eu tenho jogado Beyond Two Souls. O jogo filme, mais um jogo filme. Não, filme jogo. Opa, isso é diferente então, né? Porque o Heavy Rain, pelo menos, era um jogo filme. É, o Heavy Rain você ainda podia jogar, tomar banho, ver a bunda do cara, tudo que mais. Isso, delícia. É, mais um jogo da Quantic Dream lançado esse ano pra PlayStation 3 com exclusividade. Esse que foi um jogo que teve muita polêmica, porque acabou saindo no mesmo ano do The Last of Us, e o Beyond Two Souls, ele tem, de fato, uma atuação da Ellen Page, a menina, a Juno, enfim, que é como ela é mais conhecida, né? E o The Last of Us saiu com uma personagem lá que é bem a cara dela, e depois mudaram. Mas nesse é ela mesmo, e tem o Willem Dafoe, tem uma galera aí, né? É o mesmo... É, o do Last of Us é mais parecido com ela. Pois é, eu também acho. Cara, eu acho muito mais parecido com ela no The Last of Us do que agora no Beyond. Uh-huh. E até em carisma também é mais parecido, porque do Beyond, não sei. Uma coisa a gente tem que levar em conta, o pessoal que fez Last of Us, que também é o lá da Naughty Dog, que faz o Uncharted, eles animam o rosto na mão, eles não usam captura de movimento pra poder fazer os rostos, são todos animados na mão, eles têm um animador foda pra caralho lá. entendeu? Ele, conforme eles gravam os rostos e tudo mais, ele olha, estilo Disney mesmo, ele vai lá e faz a animação toda na mão. Os animadores 3D pegam a animação dele e passam pros personagens. Aham. Entendeu? No Beyond é captura de movimento, aquela captura foda que o David Cage adora falar pra todo mundo que ele tem. Entendeu? É. Então o que você estava dizendo é que os jogos da Quantic Dream dependem muito também da boa vontade do ator, né? É. E aí pode ter sido que a Ellen Page não tenha tido a melhor boa vontade do mundo pra fazer. A atuação dela é legal, alguns pontos e tudo mais, mas tem coisas que não convence, cara. Sei lá, não, parece que falta um pouquinho de amor, de levar um pouco mais a sério, às vezes, o trabalho ali, entendeu? Que é pra game e tudo mais. É porque o Heavy Rain. Tá bem pra caramba, mas... O Heavy Rain foi o primeiro jogo que eu comprei pra PlayStation 3, se não me engano, um dos primeiros. Comprei o PlayStation 3 no começo. 2010, e ele saiu bem naquela época ali. Eu acho que foi o primeiro ou um dos primeiros que eu comprei. E, claro, que hoje já se passaram 3 anos, um pouco daquela impressão nossa de, ah, caramba, já se passou, já não é mais um jogo tão ponta de linha assim como era na época. Mas ele tinha as expressões faciais muito boas, né? Mesmo com essa captura de movimentos, é, parece que os atores estavam bastante engajados ali, enfim. É, o Heavy Rain, ele, tu joguei ele esse ano e tinha me falar mal não, mas tá bom não, cara. É bom mesmo? Não tá bom. Não, é duro. Não. Entendi. Que triste, cara. 3 anos só. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 3 anos e meio, quase 4 já, né? É que depois do L.A. Noir, cara, esse negócio de expressão facial. É, pois é, foi meio que por água abaixo, né? Ficou datado, cara. É, acho que o único que chega perto é aquele que é com o cara. É o Andy Serkis, do Gollum, que é o. Esqueci o nome dessa porra desse jogo. É, teve um jogo aí que ele fez, eu não lembro qual é também. Mas teve. É o... Mas é o que é baseado na lenda do Goku lá. É o Enslaved. Enslaved, isso mesmo. É o Uncharted meio da zoeira lá. É o Enslaved, é isso mesmo. Então, é isso. Aquele ali é um outro questão de expressão facial muito boa também. Entendi. Não, e o Killer já pode falar disso com muita propriedade, porque ele é animador, né? É, ele é o cara. Animo festas, casamentos. Isso, é o que as pessoas pensam quando a gente fala que é animador, né? Enfim, o Hitler é foda, cara, assim. É, o Killer Jabuti fez uma animação aí inédita do Baixo Frente Soco pros nossos vídeos, que a gente, sem vergonha, não usou ainda. E fez a animação de abertura dos vídeos do Matando Robôs Gigantes também, por exemplo, né? Então você pode procurar aí, o gabarito do cara é muito elevado pra falar disso. Mas aí, o Além das Almas, me fala um pouquinho da história desse jogo, porque é uma parada meio Sexto Sentido misturado com Encosto. Eu fala aí, Pamel, que eu não entendi direito. Cara, é um... O David Cage, ele gosta bastante de fazer roteiro para os jogos dele. Ele adora fazer um roteiro mirabolante e tudo mais. Tu, no Heavy Rain foi assim, na Fahrenheit também foi assim. Ele é da turma do Hideo Kojima, né? Que é o cara frustrado, que conseguiu trabalhar com cinema e foi para videogame. Polêmica. Só que o Hideo Kojima faz bem, ele não. Opa. Então, aí ele tá contando a história da Jodie, que é uma garota que tem uma alma a mais presa no corpo dela. Tem até aquela... Eu acho que é do espiritismo que tem um cordão de prata, não é? Eu não sei. Eu realmente confesso que eu sou um completo ignorante. Entendeu? É que é o cordão que liga você à sua alma. Quando você sai do seu corpo, você tem um cordão que sai, assistindo mesmo, sai do seu umbigo. Tipo o cordão umbilical mesmo, e te liga a sua alma, ele que mantém você preso. Aí ela tem um encostozinho, como você falou, que é junto com ela lá. E os dois, a aventura desses dois, entendeu? Você vai vendo ela desde criança até a idade adulta dela, com ela passando problemas, porque ela não controla ele muito bem, entendeu? Ele tem lá a sua característica própria, ele faz o que ele quer às vezes e protege ela muitas vezes, mas não sabe lidar muito bem com as outras pessoas. É como se ela tivesse duas personalidades, só que no caso uma delas é só um espírito, né? Que tá dentro dele, ela chama ele de Aiden. Tá dentro do corpo físico dela e que ela nem sempre exerce controle pleno sobre as vontades dele. Entendeu? Aí ela, quando ela morou desde a infância dela em laboratórios, ela é criada por dois cientistas, entendeu? Aí ele vai contando a história de... Só que o maneiro do jeito que ele conta a história é que ele intercala, você fica... Foi o que me deixou ansioso pra poder continuar o jogo, por causa de você não ter desde o começo assim, você não começa com aquela criança e vai indo gradativamente, ele vai intercalando, tem hora que é criança, tem hora que é adulto. Tem hora que ela tá em outra parte, entendeu? É tipo o filme Memento lá, né? O Amnésia, ou então o... É, ele é todo picotado. Ou então o 500 Dias com Ela também. Eu não vi, sim. É todo picotado também. É, aí o... pra mim esse foi o maior atrativo. A história dele mesmo é muito boa, entendeu? Eu achei até agora a melhor história que o David Cage já fez, entendeu? Porque ele perdeu a mão legal no Fahrenheit. Você chegou ao Fahrenheit? É, o Fahrenheit eu conheço do Phoenix Down, do Diego jogando, e é uma viagem louca, assim. Entendeu? Nesse, pelo menos, ele tem um pouco mais de coerência. De coerência pra poder colocar a viagem doida dele. Já tá lá desde o começo, você não tem nenhum thriller psicológico. Heavy Rain eu acho bem pé no chão a história, mas eu acho que ela simplesmente ela chegou um ponto que ela... Opa, então é isso aqui, aceita, foda-se. Abre o cu aí, toma essa trozoba e aceita. E tem alguns furos de roteiro também no Não dá pra aceitar certas coisas de policial e tudo mais, mas isso aí é outra história. Passou, tem 3 anos já, né? Mas esse aí, então, você achou mais bem ajustado, né? Mais bem ajustado. É porque ele tem uma variedade de cenário muito grande, entendeu? Sim. Você tem hora que você tá em cidades, aí você vai pra África, aí você tá em deserto com uma tribo navarro, vai pra Coreia, entendeu? Isso já tá jogado desde o começo. Pela vida da garota, você já sabe que ela vai passar por isso. Mas entendeu? É um jogo, Jabuti. Meu problema com essa porra desse jogo que eu não entendi, é um jogo de quê esta merda? Porque o Heavy Rain é um jogo de investigação. Então toda aquelas mirabolâncias lá que você faz com joystick, de não sei o quê, por mais que às vezes tem aquele minigames idiota de você fazer a barba, por exemplo. É um jogo de investigação. Então tudo é voltado pra, de certa forma, ser um jogo investigativo, né? Se for pra aproximar de um estilo de jogo que existe hoje em dia, é, sei lá, um point and click da vida experimental, pra usar o termo que eu gosto de usar. O Beyond é um jogo que, se fosse pra tentar encaixar em algum gênero, seria um jogo de quê? Ou não tem? Ou é só uma porra de um filme com botões, aquela porra? É, ele é um filme com botões, cara. Mas pelo menos dessa vez ele tentou se basear mais em sistemas fixos durante o jogo. O Heavy Rain, ele tenta variar um pouco o que ele usa com o lance dos botões. Você tem hora que você tem que ficar apertando o botão rápido pra poder o cara correr, e esse mesmo apertar o botão rápido é pra poder o cara fazer a barba ou qualquer outra merda lá. Nesse não, você tem algumas mecânicas que são únicas, só usa dentro daquilo ali. Tipo, a Joel já tem o poder de ler a mente de algumas pessoas. Sim. Pra poder saber o que aconteceu e tudo mais. E aquilo ali é uma mecânica só, entendeu? Você não usa pra mais nada, é só pra aquilo ali, só pra ler a mente. O Aiden também, ele tem mecânicas próprias e com efeitos únicos. Ele não fica alternando muito. E uma coisa que ele evoluiu mesmo desse tipo de mecânica dele de Quick Time Event foi tirar uma que eu achei mais gostoso lá de usar. Pegou mal, ia se falar. Opa, de novo. Que delícia. Que é de você, ele tirar o botão na hora de você for fazer a ação. Ele não te mostra qual é o botão. Entendi. Entendeu? Ele criou um sistema de contexto pra você usar o analógico, que ele deixa em câmera lenta, aí você tem que mexer o analógico na direção que a Judy tá fazendo o movimento. Entendi. Se ela vai socar, você bota na direção do soco. Se ela vai esquivar, você bota na direção da esquiva. Entendeu? Isso ficou legal. E a ação no jogo é toda em Quick Time Event, assim como... Tudo em Quick Time Event. Entendeu? Entendi. É outra coisa também que deixa possível ser aqueles gráficos do Beyond Souls, que tem um gráfico muito foda, mas ele só é possível daquele jeito porque ele é pré-renderizado. Entendi. Muita coisa pra renderizar. Por causa disso que deu aquele problema com a legenda aqui. Com a dublagem. Uhum. Porque a dublagem veio errada, não tava com dublagem, tinha que trocar o jogo, você não podia fazer uma atualização. Ah, o pessoal falou, é só arquivo de áudio, por que não só atualiza? Não, não era só arquivo de áudio, era um arquivo de vídeo. Uhum. Entendeu? Então você atualizar um arquivo de vídeo de 20 GB. Pois é. É complicado. É, metade do jogo, um Blu-ray inteiro. Entendi. Uhum. Então assim, pelo que você demonstrou, até com a parte mais técnica, deve ficar bem evidente que a gente tinha já críticas/elogios a Heavy Rain, aí vai da percepção de cada um, de como aquilo ali era um salto em relação a você tornar o filme, o jogo no caso, né, uma experiência interativa mais próxima de um filme, né, tem benefícios e malefícios disso, aí depende da opinião de cada um, e ele continua seguindo essa linhagem, mas ele seguiu cada vez mais pra ir pra um filme. Então naquela época a gente tinha jogos de Sega Saturno, do Kamen Rider, por exemplo, que o jogo era um grande filme e que você tinha que apertar a sequência infinita de botões. Né, o David Cage ainda resgata essa ideia, tentando colocar o limiar de interatividade um pouco diferenciado nisso, né? Pra quem ainda tem uma impressão de que é um jogo. Mas, na verdade, são jogos totalmente voltados pra contar uma determinada história e a sua participação ali com a interação é limitada, né? Muitas vezes eu acho que o David Cage, ele é tipo cineasta que deu errado. Aí ele teve a oportunidade dos games pra poder fazer alguma coisa e ele tá usando isso. Aquela coisa assim de não dar liberdade pras pessoas destruírem o que ele levou tanto tempo pra criar. Verdade, isso mesmo. É um problema que, por exemplo, o Kojima tem e o pessoal do Gran Turismo tem também, né? Que o carro bate e não acontece nada. Então você não pode, você não tem aquela liberdade que você se espera de um videogame, né? Ou não tem tanta. Verdade. Ou não tem como você tem em outros jogos. Tem toda essa dualidade aí. Mas de modo geral, assim, o que, que você acha que... Você já me disse que o que funciona melhor no jogo são esses Quick Time Events, que deixam a coisa muito mais fluente. E que até, acho que... Ponto pra ele no fato de que ele quer levar mais pro lado de um filme, né? Porque não precisa mais aparecer botão na tela. Já que ele tenta deixar intuitivo o que, que você deveria fazer através dos analógicos, né? Já que o negócio é unidirecional mesmo, você consegue, enfim, pensar que isso aqui deveria ser pra cima ou pra baixo. Outro ponto também que ele acertou de mecânica foi agora... Pouca gente sabe, até porque eles divulgaram isso muito pouco, mas o jogo tem um modo multiplayer. Que isso? Dá pra jogar de dois no jogo. E é o quê? Um controla a Jodie... Um controla a Jodie e o outro o Aiden. E essa dinâmica funciona no multiplayer, porque na história, teoricamente, você controla durante boa parte do tempo e quando é necessário, utiliza o espírito, né, pra fazer... Tem horas que é alterna, tem horas que você pode ficar trocando dos dois à vontade. Em alguns momentos, são bem poucos, até achei bem pouco, assim, entendeu? Mas na maioria das vezes funciona, por causa que aí você... A maioria das missões é... você vai entrar com a Jodie lá porque ela precisa que o Aiden vai ver alguma coisa que ninguém vai ver ele ou vai invadir o corpo de alguém, entendeu? Mas, normalmente, eles alternam bem mesmo a quantidade de ação pra cada um, entendeu? Você tem coisas que são legais com a Jodie e tem coisas que são legais com o Aiden. Outra mecânica também que ele colocou é de não deixar o controle apenas no DualShock 3. Dá pra jogar um no DualShock e outro num tablet ou num celular. Num tablet? Smartphone. Caramba, smartphone. E aí você pega um aplicativo pra jogar o jogo. Pra jogar o jogo. Aí ele permite você usar a tela de toque pra poder fazer os movimentos. E funcionou bem isso? Você chegou a testar? Eu não cheguei a testar não, cara. Eu vi o pessoal falando que até é melhor do que o DualShock. Coisa que o David Cage vai fazer controle, meu Deus do céu. Provavelmente com o Move funciona melhor também, se tiver suporte. Né? O Heavy Rain, quando teve uma atualização pro Move, ele deu uma modificada aí no jogo que ficou legal, ficou muito divertido. Eu cheguei a jogar com o Move, o Heavy Rain realmente ficou... A minha esposa se amarrou. Pois é. Fica uma coisa mais intuitiva, né, do que aquela loucura que é ficar... Segura R2, L2, L1, R1, sacuda o controle e aperta X. Verdade. Ficou uma coisa bem mais perdida. O que, que você achou de pior no jogo? De pior no jogo? Eu achei muito telegrafado as escolhas que você tem. Entendi. No Heavy Rain, era mais fácil você falhar e pegar um outro caminho. Ou não ver um outro caminho ali e você... ser direcionado para um lugar só. Nesse é muito telegrafado. Eu sei que se eu fizer isso aqui, aqui já tem uma chance de mudar a história. Então eu vou fazer uma mudança aqui, entendeu? Eu achei que agora ele tá telegrafando muito o caminho que ele quer que as pessoas sigam. Para chegar a um determinado final para a história. Tem mais de um final. Tem acho que são 24 finais, 12, mas poucas variações. Não é que no Heavy Rain tem um pouco mais de variação. Aí são bem pouquinhas variações mesmo. O Heavy Rain tinha 22 finais, eles não eram tão variados assim, né? Tinha uns 3 ou 4 finais padrão, e os outros iam mesmo que fazendo pequenas alterações. Mas era basicamente um final bom e finais mais ou menos e um final ruim. Esses são bem parecidos os finais. Entendi. Mas outra coisa que me pegou também foi, do jogo de bom, foi o lance de como o andar da história... A gente não pode falar spoiler aqui não, né? Preferencialmente não. Que merda. Vocês vão querer jogar pra poder chegar no final. O final é a parte mais legal do jogo, de como vai expandindo aquele lance do universo que ele criou, de como ele vê esse lance das almas, do mundo de vida após a morte e tudo mais. Ficou bem bonito o final. Teve uma colega minha que tava vendo, ele se amarrou, chorou pra caralho. Que isso, que fantástico. Então, já que você não quer dar spoiler, pra gente não acabar chegando lá, Killer Jabuti, me diga uma nota de 0 a 10 pontos pro Beyond Two Souls que você jogou aí. Uma nota de 0 a 10? Não precisa ter pena, não. Eu dou 5. 5? 5. Na prova final passa, né, com 5. Eu tô na média. Tá na média. Tá no medíocre, né, no caso. E, uhum. E se fosse, se o Beyond fosse um jogo de promoção assim, na Black Friday, qual é o preço que você colocaria pra você, ah, eu quero queimar o estoque aqui, eu quero que levem todo mundo, leve esse jogo. Qual é o preço que você colocaria lá na etiqueta amarela do Beyond Two Souls? Eu botaria o jogo Fahrenheit. O jogo Fahrenheit? Como é, assim? Dá o jogo Fahrenheit que você leva isso aqui. Compre Beyond Two Souls e leve Fahrenheit dos mesmos criadores. É, isso aí. Tá certo. Então fica aí mais uma dica: Beyond Two Souls, Além das Almas, pra jogar com a Ellen Page, de verdade. Mas a do The Last of Us é melhor, né? Você tem jogado? Eu estou jogando de 3DS, Zelda A Link Between Worlds, ou como o pessoal do Games Foda fala, Zelda Um Link na Parede. Jogo de 3DS que acabou de sair. Exatamente. Muito, saiu dia 22 de novembro. Muito considerado, considerado aí mais ou menos como uma espécie de sucessor espiritual, pra ficar bem no estereótipo do jogo do Super Nintendo. Exato, A Link to the Past. Dizem, se eu não me engano, acho que em algum lugar do mundo ele levou o subtítulo de A Link to the Past 2, cara. Mas posso estar enganado. Deve ter sido na China, algum lugar assim. Mas vambora. Mas e aí, cara, me diga assim as suas impressões sobre esse novo jogo. O que primeiramente, você me disse que já terminou, né? Quanto tempo você levou pra terminar o jogo? Eu terminei o jogo em 14 horas, ele é um jogo relativamente curto pra um Zelda, mas mesmo assim tem uma excelente aventura e tal, você fica... Eu terminei ele em 2 dias, assim, foram 14 horas, mas eu joguei pra caralho, fiquei viciadaço no padrão. Jogo. Foi tipo crack, assim, isso foi legal. Foram 14 horas pra terminar e com 16 horas eu peguei 100% nele. Então deu assim, pra... é um Zelda bem curto em relação aos padrões que a gente vê do jogo, né, das instâncias da franquia. Claro que é um jogo de portátil, mas RPG de 3DS, o que mais tem aí, o Project X Zone, o Fire Emblem, tudo jogo de 50 horas. Então não seria surpreendente se o Zelda viesse com essa mesma proposta, mas isso não veio. É, se bem que os Zeldas de console só que são muito grandes, por exemplo, o Twilight Princess, cara, de console, deve ter demorado umas 40 horas pra zerar. O Skyward Sword deve demorar umas 35. O Link's Awakening e o Minish Cap, eles são bem menores. O próprio Phantom Hourglass também, que eu joguei pro DS, ele é menorzinho, mas realmente, esse, o do 3DS, ele é muito pequeno mesmo, comparado, assim. Eu acho que ele deve ter umas 5 horas a menos do que o normal que um Zelda tem. É, porque um Zelda, mesmo de portátil, seria um jogo de 20 horas, né? Seria o esperado em torno disso, mais ou menos metade, né? Que exato. Ainda acaba sendo um jogo pequeno, mas ele veio com essa proposta mais de pegada de duração de jogo padrão de console dessas gerações atuais, assim, sacou? Tem 10, 12, 15 horas no máximo. É, que a galera tá mais acostumada a jogar hoje em dia, pois né? Pois é, hoje em dia. Que eles fizeram muita coisa pra trazer, eu acho, pelo menos, que é pra trazer um público diferente pro Zelda, porque eles mudaram a jogabilidade do jogo completamente, assim, tá bem diferente do que você tá acostumado com o Zelda clássico, né? Como é que tá funcionando a jogabilidade? Porque hoje, esse novo Zelda, ele foi lançado com a ideia de você ter um mundo completamente aberto. Você tem acesso a todos os itens logo no começo do jogo. Você pode alugar os itens. Você vai no NPC lá, ele te dá as opções de todos os itens. Você vai alugando o que você tem dinheiro pra alugar. E com esses itens você pode ir direto pras dungeons. Todas as dungeons já vão estar abertas pra você. Você pode ir em qualquer uma, não importa a ordem. Aí você vai lá e entra na dungeon. Tipo assim, antes de você entrar na dungeon, vai ter um símbolo do item falando que item que você vai usar lá dentro, entendeu? Entendi. Ou você vai precisar de algum item pra chegar até a dungeon e esse item você usa lá dentro. Você não tem como entrar nela sem ter esses itens, né? Ah, então é, bota essa barreira impeditiva, né? Exato. Acaba funcionando meio como tutorial, né, na verdade. É, feliz ou infelizmente. Antigamente o tutorial ficava dentro da sala que você pegava o item, né? Porque você, tipo assim, chegava na sala do subchefe, pegava o item, né, pra sair daquela sala você tinha que usar esse item que você acabou de ganhar. Aí ficava usando pelo resto do tempo todinho, mesmo o item até passar. Entendi. Agora não, agora você vai lá, escolhe o item, vai pra onde você quiser e lá dentro da dança você vai descobrir como é que você vai usar o item e tal. É bem... ficou bem intuitivo até. É, eu não tenho certeza, assim, se você pode ir realmente pra qualquer dungeon ou eu que dei sorte e fui na ordem qualquer, assim, e funcionou, entendeu? Mas dentro das dungeons também tem itens, tipo upgrades básicos, assim, por exemplo, a armadura azul, que é do Link to the Past mesmo, tinha, que diminuía aumentava sua defesa, né? Tinha as luvas pra pegar item mais pesado e tal. Esse tipo de item fica dentro da dungeon, mas o bomba, o martelo, o boomerang, essas paradas assim, você vai alugando no capitalismo, né? É, no capitalismo. Você pode alugar e chega num determinado ponto do jogo que você pode comprar. O que afeta uma parte do jogo, cara, que é o legal, que é o seguinte. O jogo, ele ficou meio fácil, tá? Tipo assim, eu não morri nenhuma vez nele, assim. Primeira jogada foi... Caramba! Pô, eu morri, mas eu morri com a fada, sacou? Então a fada ia lá, me ressuscitava e eu conseguia passar. Entendi. Mas eu não cheguei a morrer nenhuma vez, mas... Você não viu game over, né? É, exato. Mas quando você morre, você perde esses itens alugados. Entendi. Que dá uma mecânica nova bem legal, porque você fica preocupado. Caralho, se eu morrer eu tô fudido aqui, que eu não tenho dinheiro pra alugar os itens de novo. Aham. Aí você fica toda hora pensando nisso, mas o jogo ficou muito fácil, então você acaba relaxando um pouco. Entendi. E... a facilidade tá o quê? A mecânica de combate tá mais simplificada? Os inimigos estão mais fáceis? Ah, né? Eu achei... O combate em si mudou alguma coisa? Não, tá... é igual o Link to the Past mesmo, entendeu? Só que eu acho que os inimigos estão um pouco dano. Aí, o que leva ao Hero Mode, que depois que você zera a primeira vez, você libera esse Hero Mode que você leva duas vezes mais dano, entendeu? Entendi. Aí fica um pouquinho mais difícil. É duas vezes ou quatro vezes mais dano, sei lá, uma caralhada mais de dano lá. É, pode ser uma forma também de você realmente trazer esse público novo pro jogo, né? E o pessoal que é das antigas, por assim dizer, vai ter esse fator replay extra nesse modo de jogo aí, né? Exato. E aí acaba que você pode dobrar o tempo de jogo do cara, ou triplicar, talvez, né? Eu julgo que esse Hero Mode aí leve um pouco mais de tempo pra pessoa terminar naturalmente. É, provavelmente então, você vai morrer um pouco mais e tal. Certo. Mas, por exemplo, eu já sei onde é que fica a armadura de redução de dano. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir pra lá e pegar essa merda logo pra não ficar apanhando tanto. É, e aí você tem que contar com o saco do cara de jogar mais de uma vez também, né? É, mas tá bem legal o jogo. Então, e o melhor de tudo, cara, o jogo tá em 60 de FPS, ele roda lisinho no 3DS, assim, é muito bonito de ver o gráfico do jogo, assim, a movimentação do Link, ficou muito legal. As músicas, cara, tão geniais, então tudo bem orquestrado. Em termos gráficos e sonoros, assim, os trailers já davam pra perceber que o jogo tava realmente muito bem feito, né? Exato. Dava uma homenagem muito bem feita. Ele tem aquela mecânica do 2D, né, que eu não entendi muito bem como é que é aquilo. Exato. É logo no começo do jogo que você ganha a habilidade de grudar na parede. Isso te dá... uma mecânica, tipo, várias possibilidades diferentes, né? Por exemplo, lá, você tem uma perspectiva completamente diferente da sala que você tá. Você gruda na parede, você vai ter acesso a uma visão que você não tinha antes. Pode ter alguns itens escondidos, alguma passagem secreta. Por exemplo, você tá numa sala que é uma prisão. Pra sair dessa prisão, tem a barra da jaula, né? Você gruda na parede e vai andando pela parede, assim, sem problema nenhum, porque a jaula vai ter aquela fenda, assim, na grade, aí você passa ali sem problema nenhum e tal. Esse tipo de mecânica diferente que ele adiciona. Tem a passagem entre os dois mundos, que é esse link between two worlds aí, que é são fendas que aparece no mundo. Quando você gruda nessa parede e entra nessa fenda, você vai pro outro mundo, tá? Que é o mundo espelhado de Hyrule, que seria tipo o do A Link to the Past mesmo. Entendi. Como é que tá a história do jogo? Tem alguma ligação com Link to the Past? Ou simplesmente, tem. Geograficamente, é continuação, realmente tem um elo direto entre os dois jogos? É como se acontecesse alguns anos depois do A Link to the Past mesmo, né? Alguns Entendi. Bons anos depois. Aí tem toda aquela mitologia daquele mundo dos sábios, dos sete sábios e tal, pra ressuscitar o Genos, que tinha que capturar os sábios. É a mesma coisa ali, é a mesma história, basicamente. É uma oportunidade da galera mais nova conhecer aquele mundo, né, na verdade. É, acaba sendo uma revisita a esse universo e você tem uma outra oportunidade de ver essa história, né? Tem muita gente, até porque os jogos de Super Nintendo não estão em 3DS ainda. É, então o pessoal que... O que é uma pena, porque eu já teria ficado pobre comprando jogo de Super Nintendo lá naquela loja, mas tudo bem. Potencialmente. Fica dada a dica pra Nintendo aí, né? É, mas assim, acho que vale a pena dessa perspectiva de você resgatar um dos mundos, né? Que é uma coisa que eles fazem muito pouco. Né? Geralmente cada Zelda tem aquele mundo próprio... Individual, né? E que raramente é revisitado. Acho que foi poucas vezes, né? Acho que o Minescap revisita o do Wind Waker, se não me engano, ou algo semelhante. Não lembro, mas... É algo assim, né? O Oracle of Seasons, enfim. É, mas é, raramente eles têm alguma continuação, né? Ou um retrabalho em cima de um dos mundos que eles tenham criado pra Zelda. Então, acho que vale a pena pra você resgatar a mitologia de um deles, né? E se fizer sucesso, mais provável é que a gente veja, né, o mundo favorito de metade dos jogadores de Zelda, que é o mundo de Ocarina of Time, aparecendo de novo aí pra alguma coisa. Opa, tomara. Porque esse Zelda fez bastante sucesso. Essa nova mecânica, todo mundo gostou. A mecânica tanto de grudar na parede, que foi uma adição legal. E essa mecânica de alugar os itens também, essa liberdade, que é o que todo mundo tava reclamando, que o jogo pegava muito na sua mão e ia te carregando. Dessa vez não, você chega no mundo, o cara fala, ó, tá aqui no mapa esse xizinho aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, você vai lá e se vira agora. Ninguém te fala mais nada, entendeu? Você tá por si e vai lá. É, por outro lado, também tem essa questão do jogo ter ficado mais fácil, né? Jogos realmente não chegava a ser um jogo difícil, mas era um jogo que vira e mexe e as pessoas ficam perdidas. Isso dava... Né, chegava a ponto de, às vezes, o cara ter que ficar caçando ponto em parede lá no jogo de Nintendinho e até no Super Nintendo mesmo, pra você achar pra onde você tinha que ir. Acho que isso meio que se perdeu, né? Ou pelo menos se modificou. Até porque o mundo é outro agora e isso não faria mais sentido. Os jogos se fazem de outra forma, né? O cara, se ficasse puto com uma parada dessa, ia procurar no YouTube ou não ia mais jogar o jogo. É, provavelmente não largaria, porque a quantidade de opção que você tem hoje em dia é bem maior, o acesso também é bem maior, né, então... Mas você acha que da perspectiva de alguém, né, tentando simular a perspectiva de alguém que nunca jogou um Zelda na vida, esse aí é um bom ponto de partida mesmo? É um ótimo ponto de partida. Porque ele não é um Zelda muito grande, então você, tipo assim, você não tá acostumado com aquela extensão, um jogo muito grande e tal, então é um bom jogo, tem uma duração aceitável. Essa mecânica de liberdade, a galera que jogava Dark Souls, por exemplo, reclamava muito de não ter essa liberdade num Zelda, então, tipo, é um público que talvez poderia estar com os olhos pra Zelda agora se implementasse essa mecânica num Zelda de console. O mundo também é um ótimo mundo pra conhecer, cara, as músicas e tal, é agradável conhecer aquele lugar. É um Zelda não muito difícil, né? Então, se você não sabe, não conhece muito a mecânica do jogo, é um bom jeito de se adaptar àquela jogabilidade. É, acho que é isso. Então, cara, assim, pra gente terminar aqui, pra gente começar a pensar em fechar aqui, quero que você me dê uma nota de 0 a 10 pra esse Zelda e me diga, assim, se fosse, por exemplo, um jogo do Steam que tem promoção toda hora, a partir de quanto já seria um excelente preço pro Zelda O Link da Parede, como diz aí o pessoal do Games Foda? Ok, então, vamos lá. Eu dou 9 pro jogo, cara. Pra mim foi um excelente jogo. O problema dele é só a dificuldade mesmo, que eu achei muito fácil. Esse é o ponto fraco do jogo pra você, né? O defeito que você achou é esse, de resto... De resto, o jogo é perfeito, impecável. Gráfico, música, 600 de FPS, história arrumadinha ali. E em questão do preço, eu paguei o preço cheio e acho completamente aceitável. Assim, os $40 foram perfeitos, assim, então não tendo o que reclamar. Olha aí, comprando o jogo na eShop aí, ó. Foi na eShop que eu comprei, exato. Sou canadense, rapaz. Também, porra, somos todos. Eu moro em Beverly Hills. Eu moro em Alberta, que não tem imposto. É, então. Califórnia também não. Flórida, não tem. Não? Opa. Aí, ó. Fica a dica aí. Dicas foram dadas. Tá certo, então. E se fosse promoção aí, quanto é que você daria um desconto aí? Só pra forçar o pessoal a comprar. Nem que seja, cara, $5 da vida. Então, esse ano eles fizeram promoção do Ocarina of Time, até. Se não me engano, ele saiu por $30. Se sair por $30, cara, pode comprar sem problema nenhum. Uma dica pra quem quer comprar o jogo agora mesmo, no lançamento, o Extra tava com uma promoção que ele tava sendo R$120, cara. É um preço bom pra jogo no lançamento. Aqui no Brasil, sim. No Brasil, todo. Acho que tá valendo. Mas, então, resumo da ópera. Um jogo bom pra quem é fã de Zelda, já de longa data. Exato. E também uma boa porta de entrada pra quem tá chegando agora. Então, aparentemente, não erraram nisso, né? Acertaram em tudo quando quiseram agradar todo mundo. Acertaram, acertaram. Tanto é que foi, o Zelda tá muito bem avaliado, esse Zelda, em todos os sites que você olhar aí e tal, tirando o Destrutoid. Mas o que eles eu realmente não sei, né? Dão nota ruim pra todo mundo? Não, eles deram 6,5 pro Zelda e alegaram, eu não senti a mágica. Então tá, né? Entendi, mas você sentiu a mágica? Eu senti a mágica. A mágica me tocou. Não dá pra te nostalgia. A sua opinião tá valendo muito, eu estou inclinado a comprar agora que eu sei que o jogo é menor. Porque esses jogos também, quando são muito grandes, assustam um pouco, né? Exato, 3DS, eu vou querer jogar em ônibus. Isso, não, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito, perfeito. Ah, tem um problema. Tem outro problema no jogo, que eu esqueci de falar. Ah. O jogo não tem quick save. Ih! Sacou? Eu perdi uma, ônibus. Uma dungeon quase inteira, porque a bateria tava acabando dentro do ônibus e não tinha como salvar. Meu ônibus, cara. Sacou? Então, ó, merece 8.8 agora. Eu abaixei a... Abaixei a sua nota. Abaixei a sua nota. Beleza, então. Mas é isso aí. Link... O Link na Parede? Como é que ele fala? Link na Parede, o Link na Parede. A lenda de Zelda, o Link na Parede. Fica dada aí a dica, vou adquiri-lo também. Assim que eu terminar os outros 11 jogos que eu tenho de 3DS, que eu não acabo nunca, inferno. Alguém quer um Luigi's Mansion emprestado aí? Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Bem, pelo menos é o que peço aos deuses. Seguros. Ah, estamos seguros aqui, Imperador. O mais seguro possível. Seguros, sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama, soldado? Mario. Mas meu nome não é importante. Já a minha história é... Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, o meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Você tem jogado aí no seu lindíssimo novo console Xbox One? Primeiramente, estou no baixo frente soco, então Cebolinha Cabeludo. Isso, Cebolinha Cabeludo de Curitiba. O que você tem jogado no seu Shone? Eu fico perguntando quantas pessoas entenderam essa piada. Mas é, vamos lá. Volte lá ao episódio 85 ou 6 do baixo frente soco que você entenderá ou não. Ou não, ou não. Enfim, né, então, quem acompanha o Phoenix Down, quem não acompanha também, na verdade a gente falou lá do Phoenix Down, falou mais no Twitter até agora, mas eu adquiri um Shone. Por que eu fiz isso, né, cara? Porque é um erro, né, você... Diego, por que faz isso? Por que comprar um console em geração, cara? Os consoles vão queimar, eu sei disso. Então eu meti 2 anos de garantia estendida pra fazer merda. Peguei, comprei o Day One e meti a diferença, né, que ia ter do console depois. Botei lá 100 conto lá na garantia estendida e serei feliz por 2 anos. Depois de 2 anos, fodeu. É. Mas é isso, então. Estou jogando Rise, Son of Rome. O filho de Roma. Parece já, bom. Já terminei. Parece bom. Esse é o problema. Parece bom. Não, mentira, o jogo é bom. Só que é aquele grande problema daqueles jogos de início de geração. É. Né? Início de geração você ainda tem aquela... aquele meio assim... ele é mais bonito que o, né? Os jogos de... de final de geração assim. Sim. Mas tem jogo final de geração também que passa ele, cara, assim, sabe? Não é, meu Deus do céu, que porra é essa, que jogo foda. Ele é bonito. Essa nova geração, essa atual geração do Sony, do PlayStation 4, ela tem de tudo pra levar uma vantagem, já desde o início, em relação a outros começos de gerações, que é a arquitetura, né? Exato, os caras estão com PCs. É, são PCs. É, agora acabou, não tem mais videogame, agora é tudo PC encaixotado, né? São todos... Exatamente. PC caixa preta, né? Não, acabou essa coisa da arquitetura do videogame. Steambox tá aí pra isso. Pois é. Então, acho que eles... a tendência é que os jogos de começo de geração agora... eles tenham essa vantagem em relação a outro. O Rise tem a vantagem em relação ao Heavenly Sword, por exemplo, né? Uhum. De acabar, no fim das contas, acabar ficando menos defasado. Porque, bem ou mal, a arquitetura x86 é uma coisa que os caras estão fazendo, usando pra trabalhar com jogo de PC há muito tempo. Aliás, agora é muito mais fácil de exportarem jogos pra todas as plataformas, é muito mais fácil dos jogos chegarem no PC no final, quando pararem de vender nos consoles, né? Exato. Acabar com aqueles contratos de exclusividade e tal, mas enfim, né? O Rise, ele, né, contando um pouco da história dele, você controla um general, né? Na verdade, assim, a ascensão dele até o posto máximo ali de general, né? De uma tropas romanas. Detalhe, hein? Qual o nome do general? Mario! It's-a me, Mario! Na verdade, eu joguei o jogo em português, né, no início, porque ele pega a localização do Xbox. Sim. E ele botou Mario, né? Mas depois eu fui jogar, é Marius. Ah, é? Em inglês é Marius, né? Entendi. Faz sentido, né? Botaram já a versão. É porque em inglês eles deixa uma versão mais latina, né? Em latim, aquele a gente adapta, né? Mario, que é dublado pelo Ricardo Juarez, sim, o Johnny, cara, Bravo. Sinistro. Muito, muito boa a dublagem, velho. Muito sério, boa, a dublagem. Cara, eu achei nomes renomados ali dublando o jogo, sabe? Então, assim, tá no nível de Halo, assim, de dublagem, que é uma dublagem que a gente leva em consideração como uma coisa bem feita, saca? Sim, o Halo e o The Last of Us, né? Pra pegar um de cada aí, foram os dois mais bem feitos, assim. Acho que o Halo um pouco mais bem feito que o The Last of Us, porque o The Last of Us tinha uns coadjuvantes lá meio bosta. Mas o que eu vi de dublagem do Rise, eu vi um bom pedaço do início do jogo e tava realmente fantástico, hein? Parabéns ao pessoal que participou. Só aquele problema de mixagem de sempre, porque o som da dublagem sempre fica mais baixo que o som dos outros efeitos sonoros, né? A mixagem é feita fora do Brasil, tem que ir lá e diminuir o resto dos volumes e deixar o da dublagem mais alto. Exatamente isso que eu senti. Eu joguei o jogo inteiro em português e, assim, eu tive aquela estranheza no início, né? Putz, tô vendo a sessão da tarde. Depois eu acostumei e levei até o final. E agora tô jogando em inglês e eu tô percebendo que a qualidade sonora dos efeitos sonoros mesmo é muito superior. Infelizmente, é o preço que a gente paga pela localização, né? Mas o jogo em si, ele é um... A jogabilidade dele, por exemplo, é uma coisa que mistura um God of War, né? Pela questão medieval, tipo, romana da coisa, antiga. Né? Antiga. Com um combate à la Batman. Sabe? Sim. Então, assim, pessoal, eu vi muita gente reclamando da punição que você leva em cima dos Quick Time Events que você erra. O pessoal que reclamou disso aí tava vendo muito aqueles Quick Time Events que você faz pra finalização de inimigo, né? Tipo, durante o combate, você tem uma coisa meio Batman, assim. Você aperta, por exemplo, o X, né? Que é o botão de ação, ele vai dar uma espadada. Se você apertar o Y, ele levanta o escudo. O A, você reflete alguma coisa, né? Se o cara tentar te bater, tipo, se um counter mesmo. E o B, que seria o bola no o PS3, né? Você faz uma esquiva, né? Uma bolinha lá que você sai. Então, assim, você tem esses quatro comandos aí pra meio que se virar na batalha e olhar, ler o seu inimigo e ver o que você vai fazer. Por exemplo, o cara tá vindo com um escudo pra cima de você ou com uma espada pra cima de você. Você tem que refletir ou até mesmo dar um counter no momento certo, enfiar a espada, sabe? Ou dar uma esquiva pra poder fugir. Por exemplo, tem golpes que você não consegue defender. Se você tem um time muito perfeito pra defender ou tem que dar uma esquiva, assim. Então, o jogo ele é um combate exatamente igual ao do Batman, sem aquela coisa de mostrar. Sem voar. Não, é porque o Batman meio que te mostra, assim, o que o cara vai fazer, né? Tipo, aperte Y, aperte não sei o quê. E ele é mais, assim, você tem que ler mesmo o inimigo. Sabe? É como jogar o Batman no hard. Aliás, tô jogando o lendário agora e tá muito mais difícil porque não tem nada que te avise que o golpe é indefensável, sabe? Uhum. Então, ele tem sua dificuldade. Não é um jogo fácil. E a questão do Quick Time Event que o pessoal reclamou, ele acontece só quando você vai finalizar o seu inimigo. Então, assim, por exemplo, eu já matei o inimigo, ele tá com uma caveira na cabeça. Você aperta o botão, o gatilho, pra fazer a finalização, rola um Quick Time Event. Se você mandar aqui muito bem no Quick Time Event, você ganha um bônus de XP absurdo. Entendi. Se você errar, você vai ganhar pouco XP. Então, assim, Entendi. Aí você já ganhou. Era aquela reclamação que até o Ogro apontou num Objection antigo, que antes disso o pessoal ia falar, pô, o jogo é... Não tem jogo, você só fica olhando, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, aquilo é a bonificação, é o CG, interativo, né? Praticamente. Exatamente. Por exemplo, eu como eu já fiz o jogo, tô jogando de novo, agora eu tô tentando fazer finalizações duplas. Sim. O que deixa o jogo muito mais difícil, porque você deixa um cara com uma caveira na cabeça, mete porrada em outro, e aí quando os dois se aproximam de você, você aperta o gatilho de finalização, ele começa uma animação onde ele mata os dois caras ao mesmo tempo. Dá uns cuidados em um, mete uma espada na perna do outro, volta com o escudo e desce na cabeça do outro. É sensacional, cara. Essas finalizações, assim, você pode comprar várias, né? Você vai comprando à medida que você vai ganhando experiência e você vai vendo que vai mudando e dá um ar diferente pro jogo. Eu falei que o jogo parecia bom, você concordou. É, parece bom. Qual é o problema do jogo? Muito bugado. Paredes invisíveis demais. Eu sei que isso é uma coisa que é besteira reclamar, mas como ele tem coletáveis, é uma coisa que dá uma estranheza. Porque ele tem muita coisa de você, por exemplo, coletar vistas, né? Que é uns escudos que você acha no meio do caminho, ou coletar crônicas ou pergaminhos, né? São coisas que estão espalhadas no jogo. Então, como às vezes você vê o cenário, você olha, putz, acho que dá pra ir por ali, vou ver se tem algum item ali. Você dá de cara com a parede, assim, você fica meio puto. Entendi. Sabe? Esse tipo de coisa atrapalha. E outra coisa, pra quem gosta de correr atrás de coletável, não mostra exatamente quantos coletáveis tem em cada fase, sabe? Então, assim, tá bem no foda-se. Eu acho que o jogo ele tá meio inacabado. É, tem coisas, por exemplo, no início do jogo, que você bate nos vasos, assim, é tipo um God of War da vida, sabe? Quando você quebra tudo e vem aquelas orbes pra cima de você por a experiência. Então, lá ele não mostra orbe nenhuma, só dá uma contagem no final. Mais 300 de HP, mais 300 de foco, mais 300 de alguma coisa. Foco, no caso, é um especial lá que você deixa tudo lento, né? E mete porrada em todo mundo. Mas enfim, isso você só vê no início do jogo, no meio do jogo inteiro você não vê nada e só no final depois. Então parece que eles queriam implementar aquilo e aí parece que não deu pra implementar depois, no meio do caminho, então eles começaram a implementar só no final depois, que também é em Roma. Então parece que falta alguma coisa, assim, do tipo de continuidade no negócio, sabe? Nas mecânicas que eles implementam. Famoso problema de prazo, né? Que metade dos jogos sofre hoje em dia e como a gente vive a era do firmware, o cara meio que deixa por isso mesmo, lança e depois corrige, né? Atualiza. Vai mandando atualização. Pois é. Assim, à primeira vista, você vê que o jogo ele tem muitos problemas de animação, sabe? Às vezes o personagem dá uma teletransportada pra poder fazer uma animação. É, tipo, você vê que o personagem tá numa posição, de repente ele tá em outra, saca? Bug de personagem andando pra sempre. Ele é muito bugado por ser aquele jogo, né? Realmente, que como você falou, né? Teve um prazo muito curto. A gente até fez um objeto, né? Sobre o Crunch Time. Sobre né, isso, né, é, o Crunch Time. Crunch Time. A galera fez horas e horas extras aí pra poder botar esse jogo no ar e botaram, mas ainda senti que faltou uma coisinha. A de custo. Esses problemas de gatilho de animação já não é uma coisa nova, né? O próprio God of War, por exemplo, que trabalha com essa mecânica de QTE, tem bastante. Você dá 5 passos do inimigo, aperta lá o gatilho do Quick Time Event com Kratos e ele apareceu lá e... Dá uma deslizada. Dá uma deslizada e arranca a cabeça do Minotauro. Exato, mas aí que tá. Às vezes o cara não dá nenhuma... Se desse uma deslizada, eu aceitava. Às vezes ele teleporta. Entendi. E é isso que dá uma estranheza, sabe? Então, tem vários bugs aí bizarros aí, de às vezes é pisca-dash no meio do teu jogo, sabe? Então, dá aquele efeito de multiplayer com lag. É, que porra é essa que tá acontecendo aqui, sabe? Então, assim, ele não é que eu dizer que o jogo parece bom, mas eu tô falando que ele não é ótimo. Ele tem seus problemas, saca? Foi um jogo que eu me diverti pra caraca. Ele é extremamente repetitivo, tenho que dizer isso. É, o combate dele, por mais divertido que seja, às vezes vem muita gente pra cima de você e você tá lá, pé, defende, bate, não sei o que, e cansa, saca? Mas não chega a ser Musou, provavelmente, né? Até porque se fosse Musou, teria uma outra dinâmica aí, mais de um maluco você matar os caras com golpe. Acho que não é bem por aí. Não. É, deve ser uma coisa mais semelhante a quando você faz merda no Assassin's Creed, por exemplo. Vem 15 em cima de você, e é pra ser um porre mesmo, né? Porque você fez merda. Aí bate, sei lá, 4 de uma vez, saca? Aí você dá 2 a 4 de uma vez, batendo em cima de você, e você tem que ser... Os outros ficam em volta, né? Fazendo rodinha. Pega esse panaca. Mas assim, às vezes, geralmente a gente não vê muita rodinha. Geralmente os caras somem da tua tela. Eles fizeram isso até bem, sabe? Eu vi rodinha poucas vezes. Mas às vezes, geralmente os caras saem da tua tela e fingem que estão enfrentando outro NPC, saca? Tem os NPCs, como você tem uma tropa gigante. Então, às vezes os caras estão brigando com outro carinha lá. E quando tu termina, o cara fala: ô, beleza, acabou aqui, acabei aqui já. Pode tentar terminar de matar esse cara, saca? Eu vi o cara larga vídeos. A briga do maluco e vai pra cima de você. Isso é porra, né? Eu vi isso nos vídeos. Essas brigas entre batalhões, isso ficou bem implementado ou realmente geralmente dá essa impressão de que, ah não, agora o PC tá disponível, eu vou largar esse NPC aqui pra lutar com ele, e aí, sei lá. Não, às vezes quando dá essas impressões, sim, dá sim. Tipo, os caras tão brigando. Às vezes, alguns momentos você vê que realmente o NPC tá matando o outro cara, e mata mesmo, sabe? Mas é pouco. A maioria das vezes aquela galera que tá ali é pra você. É pra você cair na porrada com os caras mesmo. Porque tá rolando uma briga ali, só que é como se fosse mais cenário, saca? Sim. Você tem 20 caras que tu vai matar naquela parte, 20 caras vão aparecer e o resto vai ficar ali batalhando. Às vezes você pode bater naquele cara que tá ali no cenário ali, sabe? Isso não vai influenciar, mas aquela contagem de que aqueles 20 caras vai rolar pra você brigar. Entendi. Raramente eles vão matar. Se matar, entra um pra substituir. Fica mais no script mesmo, né? Exatamente. Apesar dessa jogabilidade repetitiva, você acha que a história compensou de alguma forma? A história é o ponto forte pra mim no jogo, assim. Eu sei que tem muita gente que fala que isso é um dos... Porra, eu vou comprar o jogo só pela história, caralho. Não. É uma coisa que complementa, né? Sim. Claro, sempre. Mas a história vale a pena. É uma coisa que foi uma das coisas que me prendeu até o final do jogo, né? Porque teve momentos que eu falei, puta, eu tô cansado aqui, mas, pô, a história tá tão boa que eu vou jogar mais um pouquinho. Ele dá bem cara de ser orientado à história mesmo, porque no começo do jogo, quando você tá com o Nero lá dentro daquelas câmaras, né? Ele, qual é o seu nome? Meu nome não é importante. O que importa é a minha história. Parou o CG, vamos começar a contar a história. Exatamente. Aparece lá o pai dele, etc. Ele começa a contar até aquele momento que tá ali e você consegue ligar tudo. E quando liga é sensacional, cara. Você imagine o cara lá com o imperador romano prestes a ser triturado lá, falando, não, eu vou te contar uma historinha aqui antes, e aí você vai entender porque que a gente tá aqui, né? Cara, mas eu não posso falar nada. Sim. Mas dá pra entender por que ele está contando a história e dá pra entender que, tipo, tá tranquilo contar agora. Entendi. Tem... Dá pra você entender. Não vou falar mais nada porque é spoiler. Entendi. Estou agora... com suspeitas agora acerca do... Mas uma coisa interessante de falar também, né, que além do combate você tem coisas pra quebrar ele, né, pra não ficar aqui de jogo extremamente repetitivo. Você tem, por exemplo, as paredes de escudos que tu tem que fazer, né, e proteger. Cara, essa parada é meio scriptado, né, meio Sim. fácil demais, pelo menos até onde eu joguei no modo normal, né. Agora que eu tô jogando no nível mais forte, eu não vi ainda como é que ficou. Mas é o lance de você tá liderando uma tropa e você tem que dar os comandos pra ele, do tipo, levantar o escudo quando a galera joga flecha, todo mundo levantar as lanças pra atacar, sabe? E avançar à medida que a galera tá vindo te atacar, sabe? Então você tem que saber a hora certa de fazer, é tipo um minigame, sabe? É tipo praticamente um minigame. Sim. De você levantar, jogar a lança e levantar o escudo. Mas é muito divertido, cara. E você se sente de caralho, velho, que foda. E a sua tropa tem energia, sabe? Então, se você fizer merda, vai perder. Entendi. Mas aí você controla a tropa como um todo, né? É orgânico da tropa. Você não controla um cara só, né? Não, você controla a tropa inteira nesse momento. Ah, entendi. Chega uma coisa do tipo assim, você é um cara, protege o cara à sua direita com o seu escudo, né? Aí ia ser um negócio mais nervoso. E volta e meia o jogo também te bota em situações que você, por exemplo, tem que decidir o que você prefere. Mandar, como você é um general, né? Você quer mandar os arqueiros, sei lá, cuidarem do flanco direito ou do esquerdo. Se você botar no flanco direito, você vai ter que enfrentar toda essa galera aqui melee. Se você enfrentar pelo esquerdo, você vai poder ainda pedir ajuda deles, por exemplo, pra eles mandarem uma chuva de flecha pra você. Entendi. Saca? Então, assim, tem umas coisinhas assim, que umas decisões que mudam um pouquinho a gameplay. Não afeta o replay, sabe? O replay eu acho que vai mais pra quem quer pegar coletável e achievement, porque o jogo, você pode terminar de uma vez. Só que, né? Tá bom. Pra quem gosta, pra quem não se desfaz de jogo, cara, fechou, pode passar que... Apesar de que tem multiplayer, né? Multiplayer eu não joguei ainda, não sei dizer. Mas até pela história em si, cara, é um jogo bem de uma jogada só mesmo. Mas é um jogo que eu recomendo, cara. Eu me diverti pra caramba. Então, assim, o resumo da história é que parece ser um jogo, por mais que tenha problemas de implementação, é um jogo muito bem intencionado. Sim. Tentou se fazer alguma coisa diferente. Essa coisa do comando da tropa de escudos, etc., isso é uma coisa nova. Né? E é um tema, assim, porra, não tem nada de inventado aí, né? Os caras pegaram a história antiga, Roma, vamos fazer um jogo disso, que nunca havia sido feito até então. Não, e se você levar, por exemplo, vamos fazer um comparativo de um jogo que tenha, né, que brinque com esse tipo de história aí. Tudo RTS. Tudo RTS, mas um jogo, vamos dizer, da geração passada que fizesse isso em console, God of War, né? God of War é uma coisa muito puxada pra esse misticismo que tem de Roma, né? Ah, de Roma e de Grécia antiga e os infernos, com deuses e escambau, né? Então tem monstros e tal, não, aqui tu tá lutando contra humanos. Tem até uma parte do jogo que tu vê uns caras com umas cabeças de minotauro assim, você, caralho, que porra é essa? Vai... É um elmo. É um elmo, né? É uma parada que deixa a parada bem realista, que os caras são vistos realmente como touros que andam pela floresta, saca? Isso é bem legal. Mas o jogo ainda assim tem um pezinho na área de deuses aí, eu não vou comentar nada, mas logo no início do jogo você já vê alguma coisa desse tipo. Mas mesmo assim ele é bem realista, assim, é bem incrível, vamos dizer. Então, Diego, me dê uma nota pra Rise Son of Rome e me diga aí se o jogo entrasse numa promoção de Black Friday, quanto seria um preço muito bom pra esse jogo? Cara, eu dou um 7 pra ele. Não não sendo muito escroto, porque é um jogo que eu me diverti, eu ainda estou me divertindo, tanto que eu já comecei a jogar de novo e tá legal, saca? O preço Black Friday pra ele, cara, como ele acabou de sair, eu acho que sim, 150 tá um preço muito bom, R$150, assim, não vamos falar em reais aqui. Em dólares, sei lá, $50. Entendi. Né? Dá aquela caída de $10 aí. Agora, na próxima Black Friday, pode esperar ele que vai estar uns $30 fácil. E fora isso, o Xbox One recomendado aí, tá curtindo? Recomendado, cara, é muito engraçado ficar conversando com o Xbox e mandar ele fazer a porra toda e não usar o controle. O controle tá na minha mão, eu, Xbox vá para home, Xbox vá para não sei o quê. E eu, cara, minha namorada fica, caralho, só apertar a porra do botão, cara. Pois é, mas falar é mais divertido. Falar é muito mais divertido. Inclusive, você tem comandos de voz no Rise, que eu não cheguei a comentar, mas, por exemplo, se você apertar o botão durante 5 segundos, o cara vai fazer a ação, por exemplo, de mandar as flechas. Só que você pode também pressionar o botão e mandar atirar flechas. E entendi. Vai muito mais rápido, saca? Então, assim, esses lances com Kinect ficaram muito maneiros e acho que isso que tá dando a graça no Xbox, cara. Essa porra dessa integração com Kinect, você mandar funcionar dessa vez, né? E tudo. É. Mas é divertido, cara. Eu tô curtindo. Então fica aí a dica do Shone e com o Ryze, o filho de Home. Tô quase comprando o Xbox agora aqui. Olha aí, compre com garantia estendida. Olha aí, essa é não boa. Não faça a merda de comprar sem garantia. É, até porque, né, quando o Xbox, né, se seguiu o antecessor, ele manda um Fiat Lux, faça-se a luz e aí já era. Um abraço. Exatamente. Beleza, gravou. Beleza. Gravou. Game Over para mais uma edição do Eu Gosto de Jogos aqui no BaixoFrenteSoco.com. Voltaremos na semana que vem com o nosso formato padrão, com mais um episódio fantástico ou não sobre histórias fabulosas no mundo dos jogos. Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com e comentem aí no site baixofrentesoco.com. Lembre-se também, seu canalha crápula miserável, de dar like na nossa fanpage no Facebook e de se associar ao nosso grupo lá no Facebook. Tudo isso está linkado aí na postagem de todos os episódios e você não entra porque você é um filho da puta. Até semana que vem.